Um crime contra a vida foi registrado pouco depois da meia-noite desta segunda-feira na rua Galdino Agostin, em frente ao número 578 no Jardim Califórnia. Segundo o relato de uma testemunha, a vítima, que não portava documentos, estava em uma residência que supostamente seria de sua namorada, quando indivíduos em um automóvel de cor escura estacionaram em frente ao imóvel e o chamaram pelo apelido Tiagão. Quando Tiagão aproximou-se do veículo para responder ao chamado, foi atingido por um único disparo efetuado por uma arma de grosso calibre que não foi identificada. O tiro acertou-lhe pouco abaixo da linha do pescoço, provocando ferimentos sérios o suficientes para que ele não resistisse até a chegada do corpo de bombeiros, solicitada por populares que presenciaram o automóvel deixar o local em alta velocidade. Porém, ninguém quis ou soube informar a numeração das placas, a cor ou o modelo do veículo. A PM chegou ao local e imediatamente acionou a perícia, o IML e a Delegacia de Homicídios. Um homem que apresentou-se como pai da vítima confirmou o nome de Tiago Cordeiro, 21 anos, e o vulgo do jovem, que já tem passagens pelo sistema prisional. Recolhido sem identificação oficial, o homem deverá passar por uma verificação do Instituto de Identificação, caso não haja apresentação de um documento válido para o procedimento de oficialização de identificação de vítima. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.